colher. Não mexe no doce com a colher. Explode a explosão. E tente com pente despentear. Se contente com a patente desse pente. E ande pra trás, indo pra frente. Um cogumelo amarelo, cor de mel. E um diamante impressionante, impressionantemente. Sapato com carrapato. Da pata da pata do pato. Vou te contar, sururu de capote. É cobra no bote, quase dando bote. Penacho de vidro, mui macho. Faz a vidra se vidrar no vidro. Chumaço de papel ao maço. E a catira quer tirar, tirar do piso. Mexe no doce com a colher. Não mexe no doce com a colher. Explode a explosão. E tente com pente despentear. Se contente com a patente desse pente. E ande pra trás, indo pra frente. Um cogumelo amarelo, cor de mel. E um diamante impressionante, impressionantemente. Sapato com carrapato. Da pata da pata do pato. Vou te contar, sururu de capote. É cobra no bote, quase dando bote. Penacho de vidro, mui macho. Faz a vidra se vidrar no vidro. Chumaço de papel ao maço. E a catira que tira, tira do piso. Mexe no doce com a colher. Não mexe no doce com a colher. Mexe no doce com a colher. Não mexe no doce com a colher.